um arraso. Viviane Batidão. Billy Brasil. Amigos por muito tempo, vivemos tantos momentos. Eu me lembro muito bem, risadas, tantas histórias guardadas na minha memória. Eu me lembro muito bem. Não sei, talvez tenha sido você. Eu posso me tornar seu namorado. Há muito tempo eu sonho em ter você, mas se você quiser, eu tento preservar nossa amizade. Mas sinto que eu não vou voltar atrás. Nossa amizade, mas sinto que eu não vou voltar.